aí, criminal de gangue de rua. Rapping Hood, potencial 3. Sou criminal de o porta-voz da favela. Gangue de rua não tem papa na goela. Meus aliados somos do lado noroeste da baixada. Não mandamos recados e nem ficamos com mediagem de leve trás. O que a gente faz é lançar a ideia certa. A nossa meta, deixa a favela esperta, sempre alerta. Tem muita gente que não presta e nos detesta, não sei porquê. Diz aí então, proceder, eu vou dizer como é que tem que ser. Ah, proceder é algo que se precisa ter. Sei que bom tem sim, até morrer não basta querer. Você tem que poder, mas eu vou dizer sem competência. É, chega no dente se estabelecer. Eu vi, nasceu muito moleque por aqui e tal. Chegou a hora do boom. A bomba já explodiu. Aqui quem fala é o mano que acendeu o pavio. Com minhas rimas pro sistema, eu nunca dou trégua. Da zona sul de São Paulo, só porta-voz da favela. Rap Hood na área, pode acreditar. Pra sempre aquele neguinho da Vila Arapuá. Lado a lado com meu mano criminal e tal. Aí ladrão, passa mal. Disfarçado no gueto, fica de toca no beco. Esperando a presa passar pra dar o bote certeiro. Mas foi sem sucesso, não consegue enquadrar o traficante. E de veneno te foge um flagrante. Se tiver com a marafa é pior ainda. Ele te soca na barriga, fode sua vida. Marginal que andam soltos, metendo ferro nos outros. Se se coçar, hey, hey. Já era isso, tá morto, passado. São bichos soltos, eles não correm atrás. Mas como é trabalhador, pra polícia tanto faz. Eu e outros manos que são do hip hop, que não rimam por dinheiro e nem por hip-hop. Alguns dias atrás, dando um rolê de barco, vi uma muvuca no mangue. Curioso, eu parei pra ver. Acharam o corpo decomposto, cravado de bala na lama, coberto de siri. É, o infeliz se envolveu numa treta. E aí, armaram uma escama. Casa de caboclo, moleque, não vou fuçar. Casa caiu, embaçado. Extra, extra, notícia na cidade, um B.O. no jornal. Governo passa o pano pra bandidos policiais. Desde 64 estado age assim, deixa o cara pendurado, seja ele ou não ladrão de fato. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Seja polícia ou bandido, tá perdido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Seja polícia ou bandido, tá perdido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Seja polícia ou bandido, tá perdido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Seja polícia ou bandido, tá perdido. Se ligou, João? A molecada cresce, se cria, depois se apavora. Não é bem por aí, tem que respeitar, né, velho? Deve por aí, ladrão. Com toda e qualquer quebrada. Respeitar. A molecada nova, quando vai pra rua, faz cara de mal. Com ferro na cinta, se acha tal. Sai medindo todo mundo da cabeça aos pés. Levando uma com pessoas que não tem nada a ver com crime. Fazer seu nome na periferia, fazendo vítimas fatais. São como animais que matam só pra ver o tombo. E o rombo feito por seus calibres certeiros. São justiceiros, carniceiros, que por onde passam deixam rastros de sangue, ódio e medo. O sadismo e a tortura de matar alguém pode acontecer com você também. Vê bem quantas mães você fez chorar, sofrer de perder um filho, seja ele bandido ou pessoa de bem. Já pensou morrer, maluco? Sem dever ninguém. E você, criminal? Mas cedo ou mais tarde terá um troco. Verá a morte de perto, o apavoro que fez muita gente passar. Estado popular. Quem tem medo, é pânico e desespero. E o ditado do meu povo diz: quem tem medo, é pânico e desespero. E o ditado do meu povo diz: quem tem medo, é pânico e desespero. E o ditado do meu povo diz: quem tem medo, é pânico e desespero. Não adianta correr. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Seja polícia ou bandido, tá perdido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Seja polícia ou bandido, tá perdido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Seja polícia ou bandido, tá perdido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Seja polícia ou bandido, tá perdido. Então vai vendo, criminal. População tá assombrada, sangue bom. E aí, rapaziada? E aí, Hood, porra, porta-voz. Está no ar. P3, porta-voz. James Lino, Ébano. Como diz vocês, é nóis. Everson Ney. Núbio, DJ Roger. Criminal. E aí, criminal de. O bugraço da favela. Favela da Zona Noroeste, Baixa da Santista. É marrão, na fita, ladrão. Criminal de boom, criminal de hate.